Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós entramos em campo. E com o ritmo africano que chegamos a setembro, nova série das Conversas de Esquina. Sejam muito bem-vindos a um novo ano de programas e este novo ano, 2014-2015, isso mesmo, a nova temporada teria de começar claramente com uma das principais vozes e caras do desporto da RTP. António Tadeia, muito obrigado por ter aceito o convite das conversas de esquina, nesta pausa também para as seleções nacionais que entram agora em campo, e pergunto-lhe: é difícil manter a sanidade mental neste mundo que é o futebol? Olá, boa tarde. Sim e não. O que é que eu posso dizer sobre isso? Todos nós que trabalhamos no relacionados com o futebol e que fazemos jornalismo à volta do futebol, estamos habituados, por muito que isso custe entender às pessoas que não veem o futebol assim, estamos habituados a desligar o chip daquilo de que nós mais gostamos, uhum, ou daquilo que nós, se não estivéssemos a trabalhar, mais quereríamos que acontecesse, porque todos nós, é evidente, em miúdos tínhamos um clube, ou continuamos a ter um clube da nossa preferência quando estamos, quando não estamos a trabalhar. Mas quando estamos a trabalhar, isso desliga-se. E, portanto, isso permite-nos manter, eu não lhe chamaria sanidade mental, mas permite-nos manter um primado da razão sobre a emoção, isto é, por muito que isso custe a acreditar às pessoas, o jornalista que está a trabalhar num jogo de futebol, mesmo que goste de um clube mais do que gosta do outro, isso não se vai refletir na sua forma de trabalhar. Depois, a dificuldade, e aí sim, se calhar é difícil manter a tal sanidade mental, como lhe chamou, já tem a ver com a dificuldade em explicar isto às pessoas, porque a mim acontece-me mais do que uma vez, mais do que semanalmente até, ter muita gente benfiquista a dizer que eu sou sportinguista, uhum, muita, sim, gente sportinguista a dizer que eu sou portista, muita gente portista a dizer que eu sou benfiquista, e eles, as pessoas, regra geral, não compreendem que são eles que partem demasiado para um dos lados do espectro e que, portanto, quem está ao centro, para eles, está demasiado para o outro. E por isso mesmo, aí sim é um bocado difícil e às vezes chega a ser cansativo. Há vários António Tadeia guardados em caixinhas para cada momento do dia? Não, eu sou sempre o mesmo, ou pelo menos tento ser sempre o mesmo. É claro que aquilo que nós somos e aquilo que nós vivemos acabará sempre por se refletir. Se estamos mais tristes, mais contentes, mais eufóricos, mais tranquilos, isso acaba sempre por ter o seu reflexo na forma como trabalhamos. Mas eu tento ser sempre o mesmo e tento encarar sempre o fenómeno futebolístico da mesma forma. Há dias em que se diz: eu não quero ir fazer este jogo. Não, nunca me aconteceu, até porque, quer dizer, eu percebo que as pessoas, haja dias em que não lhes apetece ir trabalhar, se dissermos assim. Há dias em que me apetece mais estar na praia com a família e com os amigos do que estar a trabalhar. Sim, é evidente, acontece-nos a todos, não é? Mas nunca tem a ver com um jogo em particular. Sempre me habituei a olhar para os jogos como sendo iguais. Não vou dizer que é igual fazer uma final da Liga dos Campeões ou um jogo da terceira jornada do Campeonato Distrital de Lisboa, por, sim, exemplo, porque não é a mesma coisa, mas em todos os jogos há duas equipas que estão a dar o máximo de si próprias e, portanto, tudo isso tem que ser respeitado e temos que dar o máximo de nós próprios também para honrar o trabalho que eles estão a fazer em campo. A emoção e a magia do jogo em si vai-se diluindo pela força da razão que falava há pouco? Não, aí tem a ver com estilos, não é? Eu muitas vezes me dizem que sou demasiado racional, que sou demasiado frio, que não dou emoção àquilo que... Essa é das críticas que mais me tem sido feita. Que não dou emoção àquilo que é um jogo de futebol, mas as pessoas têm que perceber que o futebol televisivo ou radiofónico, ou seja o que for, está ali no limite entre aquilo que deve ser o jornalismo e aquilo que deve ser o entretenimento. Porque as pessoas muitas vezes estão à espera de ter ali um entertainer, estão à espera de ter ali quem puxe por elas, estão à espera de ter um apresentador de concursos, não é? Não, não, não, não é isso que nós jornalistas somos. E procuram a emoção do jogo no comentador ou no relator. Sim, procuram, sim, que às vezes até as pessoas dizem: ah, para você está a fazer o comentário ao jogo da seleção portuguesa e não está a puxar por Portugal. Eu não tenho que puxar por Portugal. A minha tarefa ali não é de ser o speaker, é de tentar encontrar as coisas boas e as coisas más, para que das coisas más possam até eventualmente nascer coisas boas se as pessoas quiserem aproveitá-las. É mais receptivo a críticas na própria vida ao estar ligado ao desporto e ao ser uma das principais figuras do comentário em Portugal? Lida-se melhor com a crítica, quer seja construtiva ou não? Encaixa-se melhor? Não, eu estou mais habituado, não é? Se calhar do que qualquer um, não é? Para mais quem utiliza, como eu utilizo com alguma frequência as redes sociais, fica naturalmente habituado a ser destruído em duas ou três linhas, não é? Não é? E isso faz com que se calhar fique mais calejado e que acabe por aceitar na própria vida, sim, se calhar essas situações com outra naturalidade. Não existe o impacto imediato e a vontade por vezes responder à letra das críticas que aparecem? Não, eu sou muito bebi muito chazinho quando era pequenino e já me aconteceu muitas vezes ter pessoas que me insultam do pior, tanto no meu Twitter como na minha página oficial de Facebook, e a essas eu tento responder sempre fazendo valer o meu ponto de vista, mas sempre de uma forma educada. Já me aconteceu haver gente que a seguir me insulta ainda mais, como já me aconteceu haver gente que ao longo de uma troca de argumentos acabo por dizer, epá, olha, continuação de bom trabalho e faça lá o que tem que fazer. Aquilo, a minha maior dificuldade, no meio disto tudo, é impedir o meu pai, a minha mulher, a minha família de irem lá responder às pessoas e defenderem, porque isso é que eu não quero. Porque no dia em que isso acontecer e depois as pessoas passarem os insultos ou alargarem os insultos de mim, que sou, tenho que estar sujeito a eles, para outras pessoas, aí já começa a ser mais complicado, porque aí eu tenho que os defender. Aí coloca-se em causa o caminho que seguiu. Não, nunca, quer dizer, colocar em causa, eu coloco tudo em causa todos os dias, ou tento fazê-lo, mas aquilo, eu acho que nós somos nós e é aquele chavão que se diz muitas vezes, somos nós e as nossas circunstâncias, não é? E as minhas circunstâncias trouxeram-me para este caminho e este é o meu caminho, é o caminho que eu tenho que seguir. Por mais que o coloque em causa, não vou de repente, e já tive situações em que me fizeram colocá-lo muito em causa, mas não vou começar a achar que não, que teria ter ido por além ou por outro lado, não. O caminho que escolhi foi este, tenho que viver com ele. A liberdade de expressão neste campo do jornalismo, / entretenimento, / comentário, lida bem com uma possível censura que possa existir? Ou não há espaço para essa palavra? Censura de quem? De pessoa em si, ou neste caso? Ah, uma autocensura minha. Sim, de medir mais as palavras. Talvez não. Não, eu tento sempre medir as palavras. Agora, há coisas que não faço e que sei que não posso fazer. Quer dizer, eu não posso ser um adepto de futebol, por muito que as pessoas... Se vivêssemos num mundo perfeito, eu poderia ser o António Tadeia jornalista quando estou a trabalhar e o António Tadeia cidadão quando não estou a trabalhar. E o António Tadeia cidadão teria vontade, se calhar, de ir ao futebol e de vibrar e de fazer essas coisas todas. Mas acontece que as pessoas que me virem nos estádios vão achar que é o António Tadeia jornalista que lá está. E, portanto, eu não acredito nessa... Há aquela história velha dos políticos. Não, eu estou aqui como... não é como primeiro-ministro, é como cidadão. Não, é a mesma coisa. Sou a mesma pessoa. E, portanto, há coisas que eu não posso fazer e que me autocensuro naturalmente, não é? Não posso, e sei isso perfeitamente, não posso de repente ir vibrar para as bancadas com a vitória do clube A, B ou C, não é possível. Portanto, isso é mesmo que eu explique que consigo discernir as coisas, mas sou sempre a mesma pessoa e portanto isso está-me vedado e vivo bem com isso. Essa falta de paixão, essa falta de emoção pela equipa A, B ou C é uma perda ponderada ou tem que ser assim porque ao longo do caminho foi-se apercebendo que tinha que ser assim? Não, é um bocado as duas coisas. Já o fiz, houve uma altura em que o fazia, uma altura em que podia ir a um estádio sem as pessoas começarem a bichanar e a apontar e a dizer que está ali o fulano A, B ou C, não é? Mas achei que devia deixar de o fazer, sobretudo para que o meu trabalho não seja posto em causa, e nesse aspecto é ponderado. Em que momento se percebeu, vou deixar o lado mais emocional de fora e passar a assumir a 100% o lado racional, comentador? Não, quer dizer, a trabalhar sempre. Há um momento de a trabalhar, corte, a sim. Trabalhar sempre, não é? Aquilo que lhe dizia que deixei de fazer, foi deixei de o fazer. Imaginemos, estou num fim de semana de folga, não posso ir com os amigos ao futebol, não, porque se sou visto no Estádio da Luz é porque sou do Benfica, se sou visto no Estádio da Alvalade é porque sou do Sporting, se sou visto no Dragão é porque sou do Porto. Isso aí, à partida, logo vai condicionar a percepção que as pessoas têm de mim. Eu dou-lhe um exemplo. Houve uma altura em que vivia na zona do Lumiar, o meu filho, a escola dele ficava ali perto do Estádio de Alvalade e eu estava inscrito num ginásio dentro do Estádio de Alvalade. Até isso servia para que as pessoas dissessem que eu era um doente do Sporting porque tinha sido visto no ginásio que fica dentro dos estádios de Alvalade. E, portanto, eu sei que essas coisas eu não as posso fazer, mas não vem mal nenhum ao mundo disso. Perguntava-me se houve um momento em que eu tenha feito. Um momento de tem a ver necessariamente com o aumento de visibilidade. Quer dizer, uma coisa é a pessoa ser jornalista, e a minha raiz é essa, é de jornalista de escrita, não é de televisão, nem sequer de rádio. Embora tenha feito de tudo na minha carreira, mas a minha raiz é, porque trabalhei sempre em jornais, e uma coisa é uma pessoa trabalhar no Expresso, como eu trabalhava no caderno de desporto do Expresso, vais na rua e ninguém sabe quem nós somos, outra coisa é uma pessoa aparecer na televisão e aparecer no ecrã e as pessoas passarem a saber quem nós somos, e a partir daí temos que ter mais cuidado com a imagem que transparecemos. Como é que um jornalista lida com esse aumento de exposição, com essa fama que vem associada ao comentário? Não vou dizer que me incomoda, mas não acho graça nenhuma. Fico um bocado encabulado muitas vezes. Acontecem-me coisas de estar na fila do talho no hipermercado e as pessoas dizerem: esta aconteceu, é real, por acaso estava, porque a minha mulher é do Porto, estávamos no Porto a passar uns dias em casa da minha sogra e fomos, por acaso, ao talho, a um hipermercado, e aparece um senhor que me toca nas costas e diz: olha, eu estive a debater consigo no outro dia na sua página de Facebook, era um senhor que era do Boa Vista, e a minha mulher encara isso sempre muito melhor do que eu fico sempre um bocado, aliás, nunca me aconteceu as pessoas chegarem ao pé de mim e perguntarem: você não é o fulano tal? Eu nunca me aconteceu dizer que não sou isso, mas às vezes tenho a vontade de dizer: não, ele é muito parecido comigo, de facto. Agora, acontece muito uma coisa parecida, que é as pessoas, porque, enfim, eu não sou não tenho a noção perfeita, não sou nenhuma figura, não é? Portanto, não sou uma pessoa que esteja constantemente, e que toda a gente saiba quem eu sou, estou se calhar naquele patamar de reconhecimento, é que as pessoas olham para mim e dizem: pá, eu conheço esta cara de qualquer lado, quem será este tipo, não é? E vêm até comigo e dizem: boa tarde, nós conhecemos, não é? E eu aí não sou capaz de dizer: ah, conhece, eu sou o fulano tal. Não, isso não faço, não sou capaz de fazer. E digo sempre: olha, não, deve estar enganado, eu tenho uma cara muito vulgar, se calhar é por causa disso, isso não faço. Portanto, para lhe responder, não é uma coisa que me incomode, até porque até hoje ainda ninguém me quis vir bater, e aí sim já me incomodaria. Mas é uma parte mais aborrecida do que se faz. É uma parte mais... toda a gente gosta da sua tranquilidade e de estar tranquilamente andar a passar na rua sem ser comentado. Não é que isso me aconteça muito, mas às vezes acontece. Seria pior, com certeza, se fosse ator de telenovela ou político ou alguém que tenha um reconhecimento imediato. Mas pronto, faz parte da fatura. Como comentador, é difícil encontrar o centro na opinião das pessoas em relação a si? Há quem o ame e quem o odeie, mas... Não, quem me ama, só a minha família e os meus amigos. Quem me odeia, é capaz de haver alguém, não conheço ninguém, mas é capaz de haver, senão... Isso para mim não vou dizer que não é importante, mas não é, até porque se de repente toda a gente começar a odiar, se calhar tem que começar a andar com guarda-costas. mas vou dizer só que não é coisa que me preocupe, porque aquilo que eu tenho que fazer e dizer é aquilo que eu acho que está correto e que está certo, e o centro tem que ser eu a encontrá-lo, e isto é, quando emito uma opinião, não pode ser uma opinião preocupada em ser o mais ao centro possível para haver mais gente a gostar de mim ou mais gente. Não, tenho que dizer aquilo em que acredito e aquilo que acho, porque é só assim que se faz bem a profissão. O que subsiste em si do lado do jornalista ainda? Tudo. Eu sou jornalista, não sou comentador de futebol. A minha profissão, sempre que me perguntam, é jornalista. Não sou comentador de desporto na televisão. Isso é uma parte que vem... Até porque eu sempre acumulei as duas coisas. Portanto, não... E como comentador, tento ser o mais jornalista possível. Há saudades de voltar ao papel, de voltar ao terreno, de investigar, de não estar apenas... Não, vamos lá ver. As coisas têm o seu tempo. Eu fiz uma carreira, ainda assim, longa, ligada ao papel. E houve uma altura que não fui eu que me fartei do papel, foi o papel que se fartou de mim. Portanto, quando isso aconteceu, está agora a fazer um ano que saí da direção do Record. Quando isso aconteceu, aquilo que tentei ainda continuar a via por ali, mas depois a pessoa percebe que se não há lugar por ali, tem que se ir por outro sítio qualquer, e foi isso que eu tentei fazer. Há alguma mágoa desse tempo que passou? Alguma coisa por resolver? Não, há pessoas fiz grandes amigos, fiz duas ou três pessoas das quais que não me interessa voltar a encontrar, mas são só duas ou três e, portanto, não me centro sequer nisso. Aquilo que há é a satisfação de ter feito aquilo que fiz, e a maior parte fiz coisas boas, fiz coisas que eu sei que são menos boas porque não foram tão bem conseguidas, mas foram sempre feitas para serem boas, só que nós não conseguimos fazer sempre as coisas como deve ser, não é? É o primeiro a criticar-se a si próprio, é muito violento consigo? Sou um bocadinho violento, não serei, mas não chego ao ponto da autoflagelação, mas fico muitas vezes insatisfeito com aquilo que fiz, porque muitas vezes é muito fácil nós enverdarmos por um caminho mais fácil do que aquele que é o caminho que nos pode levar mais longe. Basta sermos um bocadinho mais preguiçosos, e essa é a minha principal autocrítica. Muitas vezes não... a pessoa, em vez de perder 2 dias com uma coisa, perde dia e meio para poder estar o outro meio dia com os amigos, e a coisa acaba por não sair tão bem como sairia se estivéssemos os 2 dias. Mas temos que encontrar o equilíbrio em tudo na vida que fazemos. Em um lado de cidadão que fica um pouco de parte por aquilo que se faz, pela questão do trabalho, por um lado mais obsessivo dos dados, da preparação de um jogo. Não, reclamam consigo. Oh, António, deixa lá isso. Não, porque eu próprio já faço isso. Há um autocontrolo, uma autogestão. Há uma autogestão. Eu hoje sou muito mais... eu quando comecei a fazer futebol na televisão, estamos a falar do início da SIC, início da década de 90, eu era um miúdo, tinha 21 ou 22 anos. E também era um tempo diferente, era um tempo pré-internet, era um tempo em que o comentário televisivo se fazia de forma diferente daquela que se faz hoje, ou pelo menos eu fazia-o de forma diferente. O que é que na altura eu achava que fazia falta às pessoas? Faziam falta histórias, fazia falta o enquadramento, a contextualização daquilo que elas estavam a ver, e eu, como era absolutamente obsessivo, compulsivo, e comprava tudo o que eram revistas e internacionais, e via tudo o que era futebol, perdia muitas horas a fazer a preparação, vamos lá, dos jogos que ia comentar, e na altura até houve quem escrevesse com graça que eu sabia o número de chuteira de cada jogador. Hoje em dia não sei. Eu dizia mesmo, aos meus colegas de faculdade, se quiserem, perguntem-me quem é o defesa esquerdo do 13º classificado do Campeonato da Albânia, eu sei. Hoje em dia não sei. Mas a questão é que hoje em dia não preciso de saber, porque hoje em dia o comentário televisivo é diferente. Hoje em dia a maior parte das pessoas que estão a ver-nos e a ouvir-nos sabem, se calhar, tanto ou mais sobre aqueles jogadores como do que nós sabemos. E o que é que elas agora procuram? Pronto, já lá chegava. Sim. E como sabem, se calhar, tanto ou mais do que aquilo que nós sabemos, porque têm acesso às mesmas fontes de informação e muitas vezes têm mais tempo para pesquisar, sobretudo se tratar de jovens, estudantes, que têm mais tempo para isso, aquilo que eu sinto que lhes posso dar é sobretudo leitura de jogo, é sobretudo olhar para o jogo, olhar para aquilo que se está a passar e tentar descobrir ali tendências e tentar ler aquilo que se está a passar. Portanto, o comentário televisivo mudou, exige mais de mim, se calhar, durante aquela hora e meia, mas exige menos em termos de horas de trabalho na preparação prévia daquilo que vai ser feito. Houve necessidade de conhecer melhor o jogo dentro das quatro linhas? Ou já vinha com essa bagagem? A bagagem vai-se somando, não é? Quer dizer, eu vejo futebol há muitos anos, não é? Comecei a ver futebol muito miúdo e tudo aquilo, todos os jogos que vamos vendo vai sendo experiência adquirida e é sempre a somar, não é? A questão tática aparece em que altura da sua carreira? Aparece cedo, para mim. Eu sempre me interessei muito por tudo aquilo que eram as componentes menos visíveis, pela tática, pela estratégia, pelo... Como autodidata também? Sim, embora não tenha tido muito tempo para ser autodidata, porque aos 17 anos, aos 18 anos já trabalhava, portanto... Mas, como autodidata também, eu massacrava os meus colegas de liceu com ensaios escritos à mão ainda, que os obrigava a ler. Eu acho que eles diziam que tinham lido, mas não tinham, sobre as equipas e o seu comportamento. Hoje, no dia-a-dia, obriga a fechar a porta do futebol? Não, embora feche muitas vezes, mas não é por obrigação, é por vontade. Não gosto menos de futebol hoje do que gostava há 30 anos, mas tenho mais coisas de que gosto do que tinha há 30 anos. Há um sentido de aproveitar a vida de uma forma diferente? Aprende com essa opção dos 20 anos. Sempre diferente, é sempre diferente, porque nesse início o caminho que estava à minha frente era muito mais longo do que é neste momento, não é? É o meio da vida, nós, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos estando mais perto do fim, não é? Mas aquilo que eu acho é que hoje em dia tenho mais pontos de interesse na minha vida, felizmente, não é? Não vivo para o futebol 18 ou 19 horas por dia como vivia, se calhar, nessa altura. Hoje, mais do que se pensar no final da vida, como referiu aí, pensa-se num fim de carreira? Não, nunca pensei nisso. Enquanto já tive algumas reconversões de carreira, mas... Fim de carreira significa parar de trabalhar, isso não, para já não posso, porque preciso trabalhar para viver, não é? E depois também não penso nisso, acho que posso continuar a ser, a fazer aquilo que acho que tenho que fazer em termos de trabalho e continuar ativo, acho que isso é fundamental, não sou assim tão velho também. nessas reconversões de carreira, existiu momentos em que ponderou abandonar o jornalismo? Por pessoas o terem tratado de uma pior forma? Não. Nunca fui assim tão maltratado, caramba. Tive sorte nesse aspecto. Não, aquilo que me aconteceu foi... Só tomei uma grande decisão a esse nível na minha vida, que foi... O meu percurso é Capital, Expresso, Público, Record. E há uma altura em que há uma cisão no Record em que eu saio do Record para fazer a 10, na altura a revista do Record, estamos a falar de 2004, e o meu filho nasceu em 2004 também, precisamente, e eu nessa altura, houve uma altura em que acabei por sair do Record e passei durante um ano pelo Correio da Manhã, porque era do mesmo grupo de média, ainda é, aliás, e havia ali formas diferentes de ver a coisa, entre a forma como eu via aquilo que devia ser o jornal e aquilo que a direção, que lá estava na altura, achava que devia ser o jornal. Uma coisa sempre cordial, mas víamos a coisa de forma diferente. Eu passei um ano pelo Correio da Manhã, fui super infeliz enquanto estive no Correio da Manhã, porque era confrontado diariamente com o tipo de histórias que não gosto de ler, que não gosto de consumir. Não, é uma questão de me aborrecer. Revoltavam-me muitas delas. Estamos a falar de assassinatos, estamos a falar de crianças maltratadas, estamos a falar de uma série de coisas que eu, como consumidor de informação, pura e simplesmente não leio porque não me interessa. E ali tinha que ler porque trabalhava lá. Não tenho nada contra aquilo que o jornal faz, aliás, por alguma razão é o jornal mais vendido em Portugal, portanto faz aquilo que as pessoas querem que seja feito. Agora, não é o tipo de informação que a mim me interessa consumir. E ao fim de um ano, estava tão infeliz com aquilo que estava a fazer, que tomei uma decisão que foi: eu não quero mais isto, vou sair, e fui-me embora. E disse: não quero mais. E fui-me embora, acabei por ficar como freelancer nessa altura, o que me permitiu até acompanhar melhor o crescimento do meu filho. Mas foi um risco. Foi um grande risco. E não havia plano B. Mas mas era aquilo que eu sentia que tinha que fazer, e felizmente correu bem. Aliás, é nessa altura que eu volto a fazer comentário televisivo, que já não fazia há alguns anos, e que fiz o contrato que ainda hoje dura com a RTP. No jornalismo é fácil criar, e mais do que criar, manter amizades para toda a vida? Sim. Acho que é tão fácil como noutra área qualquer. Mas numa disputa tão grande em que os números, as audiências e tudo... Para os acionistas, e é claro que nós queremos, não é? Sim. Queremos sempre, há sempre aquela tentação de saber, queremos saber se o jornal vendeu mais ou menos, se tem um baremo é melhor ou pior, se os jogos que comentamos têm mais audiência ou menos audiência. Pá, é evidente que queremos saber isso, mas não me vou chatear com ninguém por causa disso, quer dizer, não... Mas já se chatearam consigo por números... menos conseguidos? Comigo pessoalmente não, mas já é natural que se E neste momento é a perda de vendas dos jornais em papel é inexorável, não há volta a dar, vai acontecer sempre, e já houve acionistas se calhar mais aborrecidos com isso, mas acho que não é comigo, nunca foi comigo pessoalmente, foi com aquilo que são os jornais neste momento, que não vão de repente começar a vender o dobro, como é evidente. O site que agora existe e também a página de Facebook profissional, por assim dizer, é uma forma de levar o jogo mais do que o António Tadeia àqueles que não o entendem tão bem? Não, é uma forma de prosseguir. Há lá espaço para dizer e escrever coisas que não existem em televisão, claro, ou na rádio. É uma forma diferente. Sim. É uma forma diferente de, sobretudo, de interagir, se estivermos a falar da página de Facebook. Mas aquilo é tudo uma estratégia integrada e tem a ver com aquilo, com o ponto a que cheguei na minha carreira e na minha vida, porque houve uma altura em que, conforme disse, fez esta semana que passa agora um ano que saí da direção do Record, e ao contrário daquilo que aconteceu em 2006, quando resolvi sair do Correio da Manhã, neste momento o panorama, o mercado não está como estava naquela altura. Naquela altura estava a apostar-se num jornalismo de autor, estava a apostar-se no prestígio das assinaturas. Neste momento isso não acontece. E a verdade é que durante uns meses estive a tentar, porque é normal, porque nós olhamos sempre para aquilo que fizemos e tentamos replicar aquilo que fizemos, estive a tentar continuar a escrever para jornais, mas não houve essa possibilidade. Então aquilo que eu houve a fazer foi o passo em frente, e neste momento, se olharmos para aquilo que é a realidade americana, e os americanos estão sempre um bocado à nossa frente, em termos de média, aquilo que a realidade neste momento é a realidade dos individual media, é a realidade dos jornalistas que criam a sua própria marca e que vão à procura de ter o seu próprio espaço, e é isso que eu estou a tentar fazer. O site, o antoniotadeia.com, é o reflexo daquilo que é o meu jornalismo neste momento. E a página de Facebook, a minha página profissional de Facebook está, e o meu Twitter estão ligados intimamente ao site, porque é através do Twitter e da minha página de Facebook que estabeleço o contacto com aqueles que me leem, e enquanto for conseguindo vou respondendo. Teve que puxar de si um lado mais egoísta? Não, tive que entrar na luta pela sobrevivência, porque todos nós precisamos de trabalhar para viver. E não só porque nos mantém a cabeça ocupada, mas também porque é preciso procurar fontes de rendimento, e não me recusei-me à situação de ficar desempregado, vamos lá, porque aquilo, eu não sou funcionário da RTP, eu sou colaborador da RTP, vou lá fazer de vez em quando uns jogos, mas percebi a dada altura que não ia ter emprego, a não ser que o criasse eu próprio, e foi isso que eu tentei fazer. Algum sentimento de injustiça perante o mercado por não apostarem em si? Não, isso era o que faltava. O mercado é como os carpinteiros e os canalizadores, o material tem sempre razão. E nos jornalistas o mercado tem sempre razão também. Não sendo por vezes que lhe dão menos valor do que aquele... Não, até acho o contrário, acho que dão mais. Eu às vezes chego assim, pá, caramba, mas porquê? Porquê eu, não é? Não, acho que não. E não é a palavra de honra, que não é um sentimento de falsa modéstia, não é isso, não é isso que estou a dizer. Eu acho que, aliás, se for ver, mesmo antes da minha página de Facebook estar ligada ao site, porque o site tem pouco mais de um mês, mas mesmo antes da página de Facebook estar ligada ao site, eu já, aquilo que eu tinha escrito e que está no meu Twitter também, é que sou um gajo como outro qualquer. Não tenho nada a mania que sei mais, ou que vejo mais, ou que vivi mais, ou que tenho mais autoridade para falar. Não, por amor de Deus, nada disso. Sou um gajo como outro qualquer, e é por isso mesmo que às vezes fico parvo como é que as pessoas levam tão a sério. Já olham para si de maneira diferente quem é responsável pelo mercado com esta aposta no site? Não, acho que não. Pelo menos não que eu tivesse dado por isso, não. Até porque aquilo neste momento, vamos lá ver, é uma coisa ainda um bocadinho... Embrionária. Sim, embrionária e clandestina, não é? Não é propriamente não estamos a falar de um líder de audiências, não. Antes, pelo contrário, não sei. Nem sei o número de visitas que o site tem. Mas para já a ideia mesmo é tentar construir, vamos lá, uma comunidade para depois, um dia mais tarde, essa comunidade poder vir a ser rentabilizada através de publicidade, mas não é de todo para já, ainda não estamos nem sequer a 10% do caminho, com certeza. A internet acaba por ser o melhor amigo do jornalista? Sim e não. Isso é uma pergunta que tem, como dizia o outro jogador, é uma faca com dois legumes, não é? Portanto, não. Sim, porque permite que o jornalista possa funcionar por si só, não é? Não porque pode gerar uma noção de facilitismo que não corresponde à realidade, porque é muito fácil fazer jornalismo de internet, mas esse não é o jornalismo correto, não é? É muito fácil a pessoa ficar em casa com um agregador, ver o que é que se passa e fazer copy-paste e tem alguma coisa a funcionar. Não, mas só que esse não é o caminho, esse não é o caminho da mais-valia, não é esse o caminho em que eu acredito. Do que é que tem saudades? Tanta coisa. De saudades que é relativamente ao trabalho? Eu não tenho saudades. Aí não tenho saudades de muita coisa em especial. Tenho saudades do início, sim, porque era tudo maravilhoso para mim. Neste momento já me deixo enganar muitas vezes. Já não vejo maravilhas em coisas que são banais. Tenho saudades de quando comecei a... Quer dizer, a pessoa... De repente um puto com 20 anos vê-se... A estar com os seus, com aqueles que na altura eram os meus ídolos, não é? A partilhar com eles voos quando havia jogos das competições europeias, a fazer a cobertura de um campeonato da Europa de futebol, como fiz o primeiro, que foi em 92, eu tinha 22 anos. Tenho saudades do maravilhamento, vamos lá, que sentia sempre que entrava numa situação dessas. Hoje em dia já não é tão fácil assim. Olhando para trás e para esses mesmos momentos, não existiam alturas com essa euforia de estar ao lado dos ídolos em que se poderia ter perdido? Não. Eu estou aqui e já consegui... Sou maior. Não. Não, mas quer dizer, eu não sou nem nunca fui, não é? Eu sempre tive muito clara a noção de que as estrelas são eles, nós não. É claro, acho muita graça às vezes... E eu, se quisesse, podia chegar aqui e dizer assim: olha, os programas televisivos mais vistos dos últimos tempos, eu estou lá. Porquê? Mas não foi por minha causa, como é evidente. Sim. Eu sempre tive a noção que as estrelas eram eles, não era eu, por isso nunca corri esse caminho, nunca disse isso, e seria a maior parvoíce que eu alguma vez poderia dizer. Porque se o Suécia-Portugal foi muito visto, não foi por mim, foi pelo Cristiano Ronaldo, como é evidente, não é? Eu era o tipo que lá estava a dizer umas asneiras, consoante eles iam jogando melhor ou pior. Portanto, mas para responder à pergunta, não, nunca tive esse tipo de euforia, porque sempre tive a noção que as estrelas eram eles. O jornalista nunca tem que ser estrela, o jornalista tem que estar sempre e ser o mais anónimo e o mais invisível possível. É só assim que faz bem o seu trabalho. E quais são, afinal, os méritos que guarda para si? Acho que não sou parvo de todo, não é? Tenho essa... sei lá... Portanto, é muito difícil, essa é uma pergunta complicada. Houve uma altura em que era obsessivo com o trabalho e isso permitiu-me criar uma bagagem que ainda hoje me ajuda. Acho que tenho alguma facilidade de expressão e de compreensão, da mesma forma que, se falarmos em escrever, não conheço quem escreva mais depressa do que eu, com fluidez. Sou capaz de escrever muito e rápido. Mas também tenho depois... Sabe que isto nos jornais, sobretudo nos jornais, o difícil é encontrar uma equipa que se complete. Eu tenho as coisas que faço bem, tenho aquelas que não faço tão bem. E encontrei pessoas que faziam muito bem as coisas que eu faço pior. E aí funciona sempre o trabalho de equipa. É muito diferente isso do trabalho de documentário de um jogo de futebol na televisão. Quantas vezes é que teve de dizer a outra pessoa: não gosto daquilo que fazes? Nunca disse assim. tão direto, sim. Não, mas já tive que dizer a algumas pessoas, porque sou editor. O meu primeiro trabalho de edição foi no Público, em 95, em que passei editor de desporto do Público, e tive que dizer a muitas pessoas: olha, aquilo que estás a fazer não está bem, tens que refazer, ou tens que, ou em casos de pessoas que reiteradamente não fazem bem, ter que lhes dizer: olha, pá, é melhor pensares noutra vida, porque a tua vida não é esta. Tive que fechar portas a muita gente. Tive que fechar portas a algumas pessoas, mas acho que as pessoas sempre perceberam que às vezes isso é preciso, não é? Porque quando se fecha, como é que é? Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Sim. Pronto. E se calhar vale mais ter uma janela do que ter a porta e a janela aberta e ainda causa corrente de ar. O seu nome pode ficar associado a alguns fins de carreira prematuros? Não. E as pessoas viverem. Graças a esta pessoa não consegui aquilo que queria. Espero que não. Não tenho... Nunca ninguém me acusou disso, pelo menos. Mas... Aliás, pelo contrário, eu sempre acho que sempre aquilo que sempre tentei quando tive jovens a iniciar a carreira foi ajudá-los a chegar lá, a alturas em que eles de facto não chegam. Assim, eu, se quisesse ser jogador de futebol, e não, por acaso nunca tive muito essa ilusão, mas não podia dizer que não sou o Cristiano Ronaldo porque tive um treinador mau, não é? Quer dizer, não sou porque não tinha jeito, ponto final, não é? não tinha a capacidade para ser, não, isso é. Cada um é para aquilo que é, não é? Entende-se num primeiro olhar quem é e quem não é jornalista? Sim. Em termos de potencial? Primeiro olhar, se calhar, não, mas eu recordo-me sempre aquilo que me disse aquele que eu acho que foi o meu primeiro mestre, que foi o João Querido Manha, quando eu cheguei ao Expresso. Eu cheguei ao Expresso com 19 anos. E até pus gravata nesse dia e tudo para ir a uma entrevista de pronto, porque eu tinha alguns amigos, colegas de faculdade que estavam a dar os seus primeiros passos no Expresso também, e eu queria começar a tentar também. Eu já escrevia para a Capital sobre futebol internacional e queria fazer uma tentativa ali porque gostava muito do jornalismo que se fazia ali. E uma das primeiras coisas que ele me disse, e que eu sempre já o fazia e passei a fazê-lo mais ainda, foi que o importante é ler muitos jornais. Eu não acredito em jornalistas que não leem. E assim, num primeiro olhar, se calhar, se a pessoa perceber que do outro lado está alguém que não se entusiasma, que não quer saber, que não quer estar informado, que não lê, então é melhor não ser jornalista, porque muitas vezes as pessoas acham que ser jornalista é estar na televisão a apresentar notícias, ou a apresentar programas, e não é. Ser jornalista é olhar-se para a realidade e reportar a realidade, e fazer aquilo que for preciso para reportar aquilo que se passa. E para isso é preciso ter uma determinada bagagem que, se a pessoa não ler e não quiser estar informada, nunca vai ter. Voltando à saudade, o que é que se guarda dos primeiros tempos de rádio? Ui, fiz tanta coisa. Eu comecei a fazer rádio ainda no liceu. Eu sou de Coruche e fazia rádio na Rádio Voz de Sorraia. Estreiei-me com... porque eu tinha a mania da música alternativa, e ainda tenho, gosto muito de música e sou... mas sou um tipo musicalmente estranho, conforme sempre me disseram. E então, a primeira vez que me puseram dois pratos e uma mesa de mistura à frente, dei com uma hora de Joy Division e Smith, e estamos a falar de anos 80, pronto, não sou um revivalista, mas... e foi um desastre, foi um caos. Foi toda a gente a telefonar a dizer que não. Então lá me deram um programinha que eu tinha às sextas à noite, que deve ter sido a altura em que eles acharam que havia menos gente a ouvir, porque precisavam de ter um programa de música alternativa, e eu fazia e fazia-o com todo o gosto. Na altura também na RVS fiz muitas vezes fiz continuidade de programas de desporto ao domingo à tarde, era eu que fazia, geralmente em estúdio. Com 16 anos. Foi um amor à primeira vista? A rádio? Sim. Não, ou demorou? Não, vamos lá ver, eu gostava de... Eu queria ser jornalista, queria... E achava que aquilo era uma porta, nunca tive nada, nenhuma panca grande pela rádio. Depois fiz rádio também na Rádio Universidade de Tejo, não foi aqui nestes estúdios, mas foi aqui mesmo no Instituto Superior Técnico. E não voltei a fazer rádio do ponto de vista de ser condutor de emissão. Ainda fiz algumas tardes de domingo na RDP Antena 1, 94, 95, em que fazia aquilo aos domingos com o Nuno Santos, que depois foi diretor de informação, de programas da RTP. Mas não, nunca tive assim nenhuma panca grande pela rádio. A rádio para mim era um meio. Eu queria era ser jornalista, queria fazer jornalismo, fosse na rádio, na televisão, nos jornais, no, fosse onde fosse. O bichinho da rádio para si é um mito? Não é, quer dizer, cada um sente aquilo que sente. Eu acredito que haja quem veja, e quem trabalha na rádio, muitos colegas meus que trabalharam na rádio e trabalham na rádio há muito tempo, dizem que sim. Eu, por mim, sobrevivi muito bem sem continuar a fazer rádio, sem continuar a... Eu acho que muitas vezes, vamos lá ver, estamos a falar da minha realidade, e a minha realidade era de um miúdo de 15, 16 anos, que fundamentalmente aquilo que queria era mostrar às miúdas que conhecia músicas que elas não conheciam. Pá, okay. Acho que tinha muito a ver com isso, não é? Não era a música de que eu gostava, mas havia ali muito também aquela tentação de fazer uma... de se fazer notar, de... Acredito que fosse isso. Não, nunca era assim uma coisa... E eu acho que toda a gente que gosta da rádio é pelo prazer da divulgação. E acho que sim, nesse aspecto, sim. Não, da divulgação, não, atenção, não, da divulgação. Eu quando falei nas miúdas, enfim, era porque tava, tinha 15 anos, é normal, né? É normal, claro, hoje em dia já não seria assim. Mas pelo prazer de divulgar, eu sempre fui um bocado assim, aquilo que lhe estava a dizer há bocado, que massacrava os meus colegas de liceu com ensaios escritos à mão sobre o comportamento tático das equipas, era pelo prazer da divulgação, era pelo prazer de dar aos outros aquilo que eu achava que sabia. Se calhar nem sabia muito bem, se calhar era tudo as neiras o que estava lá escrito, mas era partilhar o conhecimento. Da mesma forma que quem faz programas de música, acho que aquilo que quer é partilhar esse conhecimento, é mostrar aos outros as músicas que não conhece. Custa-me um bocado a compreender aquela lógica das rádios que passam as mesmas músicas há 20 anos e há 30 anos só porque é mais fácil, que as pessoas já as têm nos ouvidos e sabem cantá-las. Isso para mim não cumpre o objetivo máximo de fazer rádio. Acho que é mais dar a conhecer às pessoas aquilo que elas não sabem. Com esses momentos de divulgação de que falava e com esses ensaios estáticos que mostrava aos colegas quando era mais jovem, perderam-se momentos da adolescência ou foram momentos ganhos nessa altura? Acho que foram ganhos, é tudo ganho. Conseguiu viver tudo o que havia para viver. Nós, quando somos adolescentes, temos tempo para tudo e mais alguma coisa. E agora percebe-se disso ou na altura já consegui compreender? Não, porque eu fazia isso na altura com todo o entusiasmo possível, era aquilo que eu queria fazer, ninguém me obrigou a fazê-lo, ninguém me dizia, olha, agora vais fazer aqui 3 páginas, eu tinha uma letrinha muito pequenina, sobre o comportamento tático da Seleção Nacional, ou lembro-me uma vez de ter escrito um ensaio, se escreveu à máquina, aos 16 anos, uma coisa longuíssima que mandei por correio para dois jornalistas do jornal A Bola, e que sobre o futuro da seleção depois do caso Saltillo, que você não sabe, que ainda não era nascido, México. Se calhar, pronto, mas e era aquilo que eu queria fazer, era aquilo que o adolescente que eu era queria fazer, e portanto acho que não se perdeu nada, só se ganhou. Nessa altura já existiam os fãs e as fãs? Não. não, aliás, nunca senti isso na vida. Um homem de Corus já se sente alfacinha? Já, porque eu vim para Lisboa com 17 anos, né? Vim para Lisboa com 17 anos. Foi fácil desvincular-se do Ribatejo? Foi. Ou ainda eu nunca fui muito vinculado. Aquilo que as pessoas geralmente associam ao Ribatejo, as touradas e essas coisas assim, nunca foi. Quer dizer, eu por acaso acompanhei muito, porque o meu pai tocava na Sociedade de Instrução Coruchense, na banda de Corus, e havia verões em que ia todos os domingos, ia atrás dele, porque sempre ia passear. Isto estou a falar quando era miúdo, tinha 6, 7 anos. Ia atrás dele, se não era para um jogo de futebol, era para uma tourada, porque eles iam tocar a touradas em tudo o que era sítio. Mas nunca fui aficionado. Não era nada aquele estereótipo do Beto Rural que acaba de... que vai beber umas cervejas e depois entra para os forcados. Não, nunca foi essa a minha ambição de vida, e portanto não foi nada difícil. Tinha um grupo de amigos restrito, pouca gente, e quando vim para Lisboa criei um novo grupo de amigos também, se calhar restrito. Nunca fui ter muitos amigos, mas os que tenho são bons, felizmente. Sentia-se num mundo à parte, aquilo não era para si? Não, era o mundo em que eu vivia, era... nunca me dei mal com as pessoas que o faziam, mas os meus tempos livres eram outra coisa, era a música, era o futebol, nunca foram as touradas, nunca foram as garraiadas, nem as largadas de touros, nem essas coisas mais associadas ao estereótipo do ribatejano. O que é que se pensa quando se regressa à Corus? Quais são as primeiras memórias que vêm? Lembro-me de muita coisa, lembro-me de jogar à bola com os meus amigos no terreno em frente à casa dos meus pais. Lembro-me das noites de verão, do cinema na esplanada, porque havia no verão o cinema, havia um cinema em Corus, no verão passava a ser o ar livre, e das melgas e dessas coisas todas. Sei lá, podia estar aqui uma hora só a falar das coisas de que me lembro, mas lembro-me das brincadeiras, lembro-me dessas coisas assim. Regressar de vez e mais tarde está em cima da mesa ou está completamente fora de questão? Não sou um homem ligado à terra de todo. Aliás, neste momento acho que sou mais lisboeta do que cruxense já. Há tempo para ouvir boa música? Sim, sempre. sempre estou... A música nunca deixei de ouvir. Nunca deixei de estar sempre à procura das coisas novas, das coisas que me surpreendam. e já me reconverti muitas vezes ao longo da minha vida em termos, em termos musicais. Há coisas que gostava e continuo a gostar, mas há muita coisa de que vou aprendendo a gostar ao longo dos tempos. E do que é que gosta atualmente? Atualmente, a minha, sei lá, fiquei um bocado abalado com o fim dos LCD Sound System, que era a minha banda de perdição. Estou muito, mas já não gravo há muito tempo, os Massive Attack. Gosto muito dos Gorillaz, gosto muito... Eu basicamente vou ouvindo aquilo que a Oxigênio me dá, que é a minha rádio de predileção, e por isso mesmo me fui reconvertendo, porque a minha onda dos anos 80, da adolescência, era uma onda mais sombria, muito Joy Division, muito Nick Cave, muito... E entretanto reconverti-me para uma coisa mais dançável, mais mexida, mais batida, e estou sempre em reconversão, sempre em trabalho. A música é a melhor amiga de um dia de trabalho? Não, eu não costumo trabalhar a ouvir música, isso não, não consigo, isso não faço, geralmente não, se estou a trabalhar, estou a trabalhar, se estou a ouvir música, estou a ouvir música, ouço muita música, sobretudo no carro, e em casa por acaso nem é muito comum, porque em casa geralmente falamos uns com os outros, é mais importante isso do que estarmos a ouvir música, mas o tempo que passo no trânsito e no carro chega-me para ir sempre tentando descobrir coisas novas. O seu grupo de amigos com quem está, com quem partilha as emoções, informações e tudo mais, vão atingindo e vão percebendo estas... reconversões musicais, ou dizem já estás velha para isto, homem? Não, porque somos muito diferentes em termos em termos musicais. Não há ali, e daí também que a música para mim seja um espaço, não diria de reclusão, mas é um espaço solitário. Liberdade. É um espaço solitário, é um espaço em que eu vivo comigo próprio, não consigo viver com outras pessoas, porque, embora respeite, obviamente, e muitas vezes, por exemplo, se estou com mais amigos no carro, invariavelmente vamos parar à M80, porque é... porque é aquilo que é mais consensual, e de vez em quando ainda aparecem algumas coisas de que eu gosto, mas por isso mesmo não, nem eu tento impor nada a ninguém, nem eles me tentam impor nada a mim. Há necessidade de muitas vezes ficar sozinho, ou essa necessidade vai-se perdendo ao longo do tempo? Eu estive algum tempo sozinho quando deixei de trabalhar, quando saí do Record, e chegou. Porque passava os dias em casa sozinho, e é chato. Houve uma solidão não pensada? Não é também pela solidão, como é evidente, mas quer dizer, a vida tem os seus ritmos próprios. As outras, a minha mulher ia trabalhar, não ficava em casa só porque eu estava em casa. O meu filho ia para a escola, não ficava em casa só porque eu estava em casa. De modo que eu acabava por ficar, e depois pus as séries todas que tinha para ver em dia, via temporadas inteiras, pesquisava muito, olhava muito para aquilo que é o futuro dos mídia, comecei a dar aulas nessa altura, e por isso também precisava de pesquisar. Havia uma espécie de vazio quase, por preencher. É normal que assim seja, uma pessoa que está habituada a passar horas no trabalho, de repente vê-se em casa. Sim. É normal, não é? Acho que lidei ainda assim bem com a situação, lidei da melhor maneira que consegui. Como é que se escolhem os amigos? Eles vão aparecendo, não é? E os que são bons ficam, os que não são vão embora. Eu tenho casos de amigos que posso não falar com eles, acho que é assim com toda a gente, não vou achar que sou especial por causa disso, posso não falar com eles durante um ano, mas quando é preciso eles estão lá. E acontece às vezes. É a pessoa de dar segundas oportunidades ou... Dou sempre, segundas, terceiras, por aí fora. Não consigo arriscar, não. É muito difícil para mim arriscar alguém, porque eu acho sempre que as pessoas fazem aquilo que acham que é o melhor. Mas é fácil confiar em quem já o traiu e dar uma segunda, terceira, quarta oportunidade quando... Bom, já estamos se a falar de... Isso não me aconteceu muitas vezes na vida. Sim. Estamos a falar de quê? De traição propositada? Sim, de profissional, pessoal. Sim, claro. Porque pode haver a tendência de se dar uma oportunidade e depois acontecer o mesmo. Não e, sei, e bater com a cabeça na parede. Era preciso que a pessoa me explicasse bem isso aí. Vamos ouvir, uma pessoa que me trai profissionalmente é uma pessoa que tem que, se quer ter uma segunda oportunidade comigo, tem que me explicar bem porque é que o fez, não é? Não sei, é muito difícil falar disso em abstrato. Para terminar, qual o jogo perfeito que gostaria de comentar? Qualquer um que seja bem jogado e emocionante, e com com variantes que sejam boas de ler. Pensei que ia perguntar o jogo perfeito da minha vida, isso foi o jogo, ia citar dois, o Inglaterra-Portugal do Europa 2000, Portugal teve a perder 2-0 e ganhou 3-2, que eu na altura escrevi e acho ainda isso que superou o famoso Portugal-Coreia de 66 em termos de grandiosidade. E a final da Liga dos Campeões de 99, em Barcelona, que estive lá, o Manchester United-Bayern, que o Bayern estava a ganhar 1-0 à entrada para o tempo de compensação, sim. E o Manchester marcou 2 golos nessa altura. Foram experiências que nunca vou esquecer. E mesmo quem era muito pequenino nessa altura, como eu, se lembram desses 2 jogos. António Tadei, muito obrigado por ter vindo às Conversas de Esquina. Novos programas neste mês de setembro, também novos convidados. Beijinhos e abraços, bom fim de semana, até à próxima. Só na mangolê, agora na carta do pedido é.